pensava que era amor, tanto que me entreguei. Você me desperdiçou, vejam só onde eu cheguei. Fui à beira do limite, nunca me precipitei. Mas você foi diferente, fez loucuras, eu gostei. Me enganou tão facilmente, como eu nunca me enganei. Entrou no meu consciente, bagunçou e eu nem notei. Tem nada não, a vida é isso. Quem corre o risco pode ganhar ou perder. Numa paixão, sem compromisso. Já deixa claro que alguém tem que ceder. Pra que mudar radicalmente, se tanta gente também já se enganou? Quem sabe se vem lá na frente, eu não encontro um grande amor. Eu pensava que era amor, tanto que me entreguei. Você me desperdiçou, vejam só onde eu cheguei. Fui à beira do limite, nunca me precipitei. Mas você foi diferente, fez loucuras, eu gostei. Me enganou tão facilmente, como eu nunca me enganei. Entrou no meu consciente, bagunçou e eu nem notei. Tem nada não, a vida é isso. Quem corre o risco pode ganhar ou perder. Numa paixão, mas você foi diferente, fez loucuras e eu gostei. Me enganou tão facilmente, como eu nunca me enganei. Entrou no meu consciente, bagunçou e eu nem notei. Tem nada não, a vida é isso. Quem corre o risco pode ganhar ou perder. Uma paixão, pensava que era amor, tanto que me entreguei. Obrigado.